mete o Charlie Alpha Tango, li frequência para coordenação, meu povo. Solo, Xané 63112, para o táxi com 99 a bordo 330 Salvador. 63112, direita, Juliette, Alfa, espera 18.6, 1014, vamos ver. Juliette e Alfa, ponto de espera, torre 18.6, Xané 63112. Boa tarde, bom dia, Azul 4299, autorização para Campinas, 360, Cente da Lima. Cente, aguarde a cópia, 4299, 1014. Cente, não aguarde a cópia, confirma a saída, Dael. Saída prevista para o 4299? Dael. Dael, obrigado, 4299, não aguarde. Da Gol para cópia. 435 está pronto para 4. Ilhéus 220, pista 90, curva direita, saída da El, Leda, põe Leda direto Ilhéus, controle 119.8 e o transfundo é 5521 no voo 1435. Canal 6211. Quando a pista 90, curva direita na saída da El, Leda, após Leda, voa direto Ilhéus, controle 119.8, 5525 no transponder, para o gol 1435. 5521 no transponder. 5221 para puxa acionamento, parte 1, posição 1-2. 1435, transponder, 5521. Mantenha a cidade de Leite, 631. O 5521 pronto para puxa, acionada. 30 aguardo. Guarda. Solo Salvador, TAM 3304, ponto táxi, autonomia 3 horas e 40, terna com fins com 163 a bordo. Juliette, alto ponto de espera, 18.6, o ajuste no 094, TAM 3304, no Juliette Alfa, ponto espera 186, ajuste 1094, está 3304, obrigado, bom dia. Para 763, em cuidado, e anda 8 a bordo, 420, Campinas da Banda. Confirmando quantos a bordo? Tudo 58, direita, ponto espera 186, 1014, uma boa viagem, 3285. Direita, ponto espera 186, obrigado, boa tarde, 3285, né? É o solo? 435 na escuta. Confirmando o transponder, é o 5521, ok? 5521, muito grato no 435. 6311 após o segundo tanque vai passar via Juliette, portão 4. Sim, meu, então pro 6319? Após o tanque vai passar via Juliette, portão 4. Exito após o tanque, então pro portão 4. Após o segundo tanque, Canela, 6319. O trip 5221 na remota está livre, o pushback, acionamento, chame tarde. Delivery, puxa estacionamento, chamada para o táxi, 5221. O azul 4299, pronto cópia. Prossiga, pronto cópia. Campinas 360, faz o louco no meia. Pista no zero, curva direita, saída da El, lei da bridge. Controle 119, décimo a 8. E o transponder 5527, o azul 4299. Obrigado, Campinas 360, da EU, Leda Brite, curva direita, 819.8, controle 5527, transponder 4299. 5527, chame pronto, portão 8. 5527, chame pronto, portão 8, 4299. Controle 119, décimo a 8. Bom dia. 1998, você volta, chame 6312. 251-3335, bom dia. O Mike Papa Lima na escuta? Uso, por gentileza. Olha, o Chanel 6312, bom dia. Pucaracaju. O Chanel 6312, contato no radar da decolagem, sobeu 350, Pucaracaju, Maracaju. Pucaracaju, Maracaju 350, o Chanel 6312, aguardando o Aru. 7, aguarde coordenação, concentro. Graças. Staff da Cifreja, fecha a decolagem e Lima tem 1-0. Ponto de decolagem, companheiro da empresa, Lima tem 1-0, da 3304. São 3859, livre decolagem, vento 090 graus, vou 49. Cidade 3, aí, fica em nada. Quando vou fazer um voo no litoral, até o próximo por aqui, que faz uma passagem. Depois retorna com o motor, tempo de voo, uma hora e trinta. Quando você retorna com o motor, uma hora e duas horas e cinquenta de autonomia, o carro é um passando. 7500 pés, Thiago Alfa Tango? Até batido, Thiago. 7500 pés, reporta através de Pitu Azul. Reportará. O transponder permanece 0121? Positivo. É 4 ou posição 1 pra gente? 4. Para coordenação, bom voo. Tang 980 from lower. American 980 descend 2000 feet. 2000 feet clear. Final ILS X-ray report established. Roll report established, American 980 clear to the ILS X-ray. Frente ao box 4, estamos observando que o nosso pessoal de terra está todo posicionado no box 1. Você tem certeza que a nossa posição é o 4? Afirmo. Ah, você tem como entrar em contato com o pessoal da Infraero para poder balizar a gente? Não tem luz nenhuma, não tem absolutamente ninguém aqui no box 4. Bem, estamos verificando. Tá, por favor, nós vamos manter a posição enquanto isso. Pente. Alugou no 435, portão 6, pushback acionamento. 435, portão 62, autorizado, chame o táxi. Para o táxi, 435. Valeu, patrão. Torre de Salvador, Alfa Tango Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Charlie Alfa Tango, você está mantendo 500 pés, está a 30 segundos do farol de Itapuã para o cruzamento na pessoa do Iburapi. O Tchau Alfa Tango ainda está modulando a frequência do controle, 118.6 com a torre. Desculpa. Decolagem, vento 080 graus, 122. Torre Salvador, Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, autorizado cruzamento do eixo de decolagem da pista no 7. Chame para o cruzamento da cabeceira 28, Charlie Alfa Tango. Vai cruzar 1-7, camará para o cruzamento da 28, é o Charlie Alfa Tango. Agrada em seus estelos. Docente da Lima, para qualquer Guarulhos. Copia. Afirmativo. Autorizado, Guarulhos 360, para o East 50, pista no zero, curva à direita, saída da El, Lida, Bidev, Controle 119-8 e o transponder 5557, o Webjet 5811. 10360, nível autorizado para Guarulhos, Aper Whisky 50, aerovia, decola pistão 0 com curva direita, Tael Leda Bidev, 119-8, 5557 é o transponder, Web 5811. Correto, chame pronto 581. Tá, respondo pronto, tomou no 7. 325, Xenai 62, 11, obrigado, tá bom. Clearway 1, Zero American 98, thank you. São 3304, decolos 24, controle 1, 19, decimal 8, bom dia. São 3304, ciente, bom dia. Controlei Salvador, TAM 3304, no perfil Gole, passa 1.800. Aguarde um instante. O Oxana 6312, não consigo mais contato com o centro. Chama o centro na 12545, secundário 12685 e solicita. 2552685, Oxana 6312, obrigado. O TAM 3304, contato a dada decolagem, sobe ao nível 380, saída Gole, Eval Fito. Gole, Eval Fito, sem restrições ao 380, TAM 3304. Controle Salvador, voo 982, um bom dia, cruzando 190 para 1950. Positivo 982, sem identificação, desce ao nível 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, 982. Charlie Alfa Tango, na escuta? Charlie Alfa Tango, na escuta. Vai manter o setor aguardando para o cruzamento da capçeira 28. Charlie Alfa Tango. 4 horas e 25 de outono, alterna Figueirão. 4299, a Figueirão, nave da Gol, puxando no 612, quando pronto no ponto de espera, 18633, desenvolver. 23 aeronave da Gol, quando pronto no ponto de espera, 4299. Taxi Gol 1435 com 100 a bordo, autonomia de 2 horas e 29, alterna da Caju. Civil Taxi em frente, Juliette Alfa, com espera 186, Mini 14, uma boa viagem, Gol 1435. Em frente, Juliette Alfa, monitora, com espera 1835, 186, Gol 1435. Uno 8883, mil pés, QNH 10, 13. 3.013, tripulou. Uno 982050. 050, 1982. Zero on the ground at 27, ground 12 on this one lineup. Alright, American 92. Oi, Salvador, bom dia, voo 435, próxima espera do 04. Voo 435, após o trip, ali mantenha no zero. Após o trip, ali mantenha no zero, voo 435. Alfatão, autorizado o cruzamento do campo e aguarde transferência, Charlie Alfatão. Charlie Alfatão, vai com pronto por aqui, senhor. Charlie Alfatão. Report before taxi de Juliette. Roger, taxiway Alpha, and we'll report prior to Juliet, American 93. Controle? Controle, o 136-02 perdeu contato com o 136-1288. Confira qual frequência de sendo chamado chegando em São Paulo. O 3602 seria 1288-1260, o 3602. Mas tinha uma identificação, desce ao 060, a chegada é a Mari, 3602, agora com a gente, controle Salvador. Sim, permanecemos em 198, perdemos o contato em 288-260. Descendo para 060, na chegada marítima 3602, frente 2, afirmativo. Então 3859, então 3859, centro Recife 1251, secundário 3325. 251, 3325, então 3859. Salvador, bom dia, Azul 4299, Azul 4299, mantenha o ponto de espera. Azul 4299. American 93 is approaching taxiway Alpha. Alpha, Juliet, send 11, American 93. Roger, Juliet. Salvador, trip 5221, decolado, perfil Gole. O Charlie Alfa Tango tá fazendo 360 na vertical de buraquinho. Gente, Charlie Alfa Tango. Poli, Salvador, trip 5221, decolado, perfil Gole. Positivo 5221. Contato da decolagem, sobe ao 200, Gole, Eval, após direto, Vitória da Conquista. 7200, direto, Vitória da Conquista. Seria possível liberar a restrição aí de 1,5 milhas? Inicialmente manter restrição. 1888, 2000 pés, livre LS, reposta estabilizada. Já estabilizou, senhor. Positivo 1888, 2186, bom pulso. Bom dia. O Gol 982 após ETAP pode descer para 2000? Positivo 982, pode ETAP 2000. Gente, obrigado, com 1013. O TAP 3602-050, autorizado. Autorizado 050, 36602. Alô, Salvador, objeto 5811 no gate 7 para posicionamento. Agora sim, está autorizado. 581 sem táxi. Chamando o táxi direto, web 5811. No 4, o contato radar mantendo nível de voo no 3-0, a chegada é a Mari, reporta no ideal, descida. Reporta no ideal, chegada a Mari, contato contado a Brito. 3-5, forma o tráfego, está aproximadamente 3 milhas da cabeceira 2-8, nordeste, está realizando sobrevoo aéreo, helicóptero. Tem livre decolagem, vento 090 graus, no 2 mais. Livre decolagem, 090, voa no 4-5. 1304, Recife 1288, secundário 1325. Secundário 1325, bom voo. Luma 888, livre pouso, sistema 0, vento 090 graus, 129. Eu e pouso na 10, 888. Luma 435, decola 34, controle 119, decimal 8. Bom dia. 98, Mantigo, no 435. Azul 4299, visual com tráfego no final. Afirmativo, visual. Passagem do tráfego ali, mantém azul 4299. Sim, você pode passar, eu vou ali, mantém 4299. Dente 435, contato da decolagem da Euleda, após direto e Leos. Da Euleda e Leos, 435. Tan 3602, 3000 pés, KNH1093. 3000 pés, KNH1093, Tan 3602. Táxi Juliette, Alfa, Fera 186, Mille 3, Andorra. Juliette, Alfa, Mille 3, Fera 186, Web 589. Tango, controle 1, 19, decimal 8. Como 198, Fera, Alfa. Alfa, reportar antes da Juliette, com 1888. Colagem, vento 1, confirmando 090 graus, com 159 vento. Livre de colagem, azul 4299. Autorizado de colagem, então, 04299. Controle 3544 para descida. 5494050, chegada a Mari. 050 da Mari, 5494. Controle 982 estabilizado, logo fui ali. Possível 982, estou em 118.6. 118.6, obrigado. Torre de Salvador, eu vou no 982. Bom dia, uma milha e meia do Índia Serra. Gol 982, mantém aproximação, aguarde o pistão 10 livre. Aguardando, 1982. Uno 982, livre pouso, pistão na 0, vento 090 graus, 149. Livre pouso, gol 1982. Azul, decolou? 86 com a 2. 19-8, bom dia. 19-8, controle, obrigado, bom dia. 2, descendo para 2, meu peso autorizado ILS da 3602. 8-8, Juliette, ponto 03. Juliette para 03, bom 8-8-8. 99 de coluna da EL. Azul 4299, contato da decolagem. Sobe ao nível 360 da EL Leda após bridge. Para o 360, voando da EL Leda bridge 4299 da Azul. Objeto 5811, no visual com tráfego na final. Afirmativo. Sobe passagem do tráfego ali, mantenho no 0, AB 5811. Observando o tráfego na final após a passagem, a Lima tem na 10 Web 5811. Positivo. Solo 2, Solo 1, 2, 1, decimal 9, 1, bom dia. Solo 1, 2, 1, 9, igual 1, 9, 8, 2. E agora, obrigado, 3602. 4, 1, 4, 2 mil pés, livre LS, aposta. 2 mil pés, LS, reporta o distante 5404. Tem aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, da 3602. Webjet 5811 no livre decolagem, vento 080 graus, no 49. Sempre livre decolagem, o Web 5811. Alfa, antes da Juliette, reportará. A obra ali já acabou, né? Confirme. Tinha uma obra ali na antes da entre a Juliette e a outra intersecção, mas já acabou, né? O buraco, a Irlanda, daqui em cima já acabou, já. Tá, obrigado. 982, reportará antes da Juliette. Charlie Alfa Tango. Autoriza meu e quem acontece com o Charlie Alfa Tango para verificar a fala da área. Qual é o instante, por gentileza? Charlie Alfa Tango para sobrevoo na área em 1500 pés não é possível. Pode ser 1600, 1700, Charlie Alfa Tango. 1700, né? Charlie Alfa Tango. Sobe a 1700, Charlie Alfa Tango. Confirmar o que é o 3602. Charlie Alfa Tango. O 3504 no 4 é pós-estabilizado.